série, livro Ação e Reação. Narrado e explicado por Paiva Neto, presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Pensamento de Paiva Neto. O mundo físico não mais evoluirá sem o auxílio flagrante do mundo espiritual. Eis o grande ensinamento que as nações aprenderão no transcurso do terceiro milênio. Sinopse do livro. Durante 3 anos, o espírito André Luiz permaneceu na Mansão Paz, instituição sob jurisdição da colônia Nosso Lar que atende espíritos sofredores de regiões próximas à Terra. Acompanhado do amigo Hilário, o autor espiritual conhece diversos casos relacionados à lei de causa e efeito que confirmam como a atual existência terrena do ser é vinculada à vida passada, assim como as ações do hoje condicionarão a realidade futura. Com psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ação e Reação descreve regiões inferiores da esfera espiritual e o sofrimento que atinge uma consciência culpada, após a morte do corpo físico, além de apresentar orientações sobre o débito aliviado, os preparativos para a reencarnação, os resgates coletivos e o valor benéfico da oração.